Mortal entre o bem e o mal, já é muito fatal como evitar. E mais um corpo cai em tentação como evitar. Pivote chegado seja jogado no chão, apenas com o incentivo na mão. Outro pilantra, outro safado quer matar com o corpo. Com o ódio na veia, com o sangue no olho. Paga pau para a farinha, mata a sede, perde estia, morre. Morre pela farinha, mata pela cocaína. Não fica mais para a vida. Um corpo procurado para ser uma morte. Mais que nada, condenação mortal no teatro do crime, também sou fatal. Amigo, viu? Ai do mundão. Perigo constante, rebelião a cada instante, um convite para a morte. Talvez você não esteja ciente da situação, então preste bem atenção. Pois de repente, em sua frente, o mano cai com o corpo perfurado de bala de oitão. Então, qual será a sua reação? Reação. Se liga, bandido, que esse som é pesado. A cada estalo eu olho assustado pros lados. Começo ilegal, combinação imortal, condenação brutal. Se liga, bandido, que esse som é pesado. A cada estalo eu olho assustado pros lados. Começo ilegal, combinação imortal, condenação brutal. Agora eu vou começar a fazer uma lavagem cerebral. Porque pode ser fatal. O mundo de hoje é muito mortal. Morte surgindo, fugindo da realidade. A vida é embaçada. A morte cara de frente como se estivesse ausente. No cotidiano cada pessoa é indiferente. Daqueles que se dizem burguesia, playboy com medo trancado no condomínio. Quem diria? Os aliados daqui é de boa, mas também sabe ser ruim. Quando se precisa e todos sabem bem de só ré. Então se liga, o fim está por vir. O fato está consumado, o futuro irrevogável. O passado lastimável no presente. A morte existe e não fica ausente. Se liga, bandido, que esse som é quente. Lavagem cerebral em sua mente. Essa única razão de estarmos presentes. Bala perdida, bala direcionada, subtrai muitas vidas na periferia. Morre todo dia, integrante de famílias. Deus, pais, mães. Morre todos os dias, isso não é mentira, é a realidade. Mas um morreu ali, por bala perdida. Outro morreu aqui, por bala direcionada. Outro morreu ali, por tretas erradas. E assim vai ser no dia a dia, de cada família na periferia. Não é só da minha quebrada que eu falo agora, mas de todas as quebradas que o anjo da morte quer prevalecer. Todas as quebradas tem de iguais a morte. Um corpo encontrado, todo perfurado de bala, ao lado de uma quadra de futebol. Olha só, mano, destaque na primeira página do jornal. Para a polícia, isso é normal, mas isto que impede de vivermos em paz. Sem medo que uma bala te acerte, condenações mortais só diverte ao mal. Condenação brutal, aqui é fatal. Se hoje você mata, amanhã você morre igual. O jogo sempre vira e se torna imortal e fatal no final. No final. Thank you.